suicídio é fácil perceber. Futuro certo, filho chora onde a mãe não vê. Dinheiro, fama, status, luxo, pura ilusão. Entre as trevas e a luz é sua decisão. Vida no crime é suicídio, é fácil perceber. Futuro certo, filho chora onde a mãe não vê. Dinheiro, fama, status, luxo, pura ilusão. Entre as trevas e a luz é sua decisão. Vida no crime é suicídio, é fácil perceber. Futuro certo, filho chora onde a mãe não vê. Dinheiro, fama, status, luxo, pura ilusão. Entre as trevas e a luz é sua decisão. Não uso capa, sou transparente ao extremo. Eu não preciso mais daquele veneno que amargava ao descer pela garganta. Perdi um tempo parceiro da minha infância, na esquina, nos fundão, nos barracos com os irmãos, à mercê do sistema, com um canhão na mão. Era mais um da periferia que só vivia servendo a correria de dia, dia e noite, noite e dia. Considerado pela maioria, não vai pra grupo, o sistema te engana sem conhecer a verdade. Só arrogância, ganância, sem chance, sem esperança. Vida do crime, velório, muita matança. Vários que o sistema abraçou, um apa desandou. Morreu no crime, o sistema gostou, morou. É desse jeito que o diabo faz, te alucina com as drogas e muito mais. Dinheiro fácil, mansão e iate, seu olho brilha pelo ouro. Muitos buscaram e hoje atrás das grades, a 7 palmos de terra debaixo do chão. Largue o crime enquanto há tempo, irmão. Vida no crime é suicídio, é fácil perceber. Futuro certo, filho chora onde a mãe não vê. Dinheiro, fama, status, luxo, pura ilusão. Entre as trevas e a luz é sua decisão. Vida no crime é suicídio, é fácil perceber. Futuro certo, filho chora onde a mãe não vê. Dinheiro, fama, status, luxo, pura ilusão. Entre as trevas e a luz é sua decisão. Enquanto cê já viu dar certo nessa parada, quanto cê já viu pagar de gangsta e nada. Nas fotos do Facebook faz pose de criminoso, montado nos plaquês Juliette, cordão de ouro, tá? Vai ver a vida real como é que é, grilado o tempo todo e com os cana no pé. Bota fé, eu já vivi do outro lado, vi muitos cair. Tá de boa num dia e no outro sumir. No fim, nenhum parceiro do seu lado. Quando o bicho pega, procura, cê tá ligado. Ninguém pra te ajudar quando a fome apertar. Sua família passa fome, é só amigo pra tirar. De que adianta ostentar se é por pouco tempo? Pois o que você carrega dura pouco, eu só lamento. O dia em que sua mãe vinha chorar sobre você, a decisão é sua, sai do crime pra viver. Vida no crime é suicídio, é fácil perceber. Futuro certo, filho chora onde a mãe não vê. Dinheiro, fama, status, luxo, pura ilusão. Entre as trevas e a luz é sua decisão. Vida no crime é suicídio, é fácil perceber. Futuro certo, filho chora onde a mãe não vê. Dinheiro, fama, status, luxo, pura ilusão. Entre as trevas e a luz é sua decisão.